Lamba Saia. Eu vou botar fogo no teu parquinho. Vai! Vem, pistoleira, vem, vem, vem, vem! Vem, vem, vem, vem. Vai! Oh, Lamba Saia! As vidas me dar baile, dar baile, dar baile. Que é isso? Dar baile, dar baile. Eu não caio na tua, não, eu não vou ser teu. As vidas me dar baile, dar baile, dar baile. Aqui, ó! Tu me liga e pergunta como é que eu sou. Você quer falar, quer saber o que vou fazer. Aonde estou, não vou dizer. Com quem estou, eu deixo de estar. Não te interessa, tu vai estragar. Eu sei que é só blá blá. Nesse teu jogo eu não vou entrar. Não sou fácil de pressionar. Uma vez bastou pra ver esse teu show. Não caio na tua, não. São tuas mentiras. E o destaque te achar. Aqui tu dá baile, dá baile. As vidas me dar baile, dar baile, dar baile. Não caio na tua, não, eu não vou ser teu. As vidas me dar baile. Não, não, não, não, deixa ela subir, vem, vem, vem, deixa, deixa, deixa. Tu quer complicar novinha pra quê? Não vê que eu já tirei o pé. Eu já não quero mais saber. Não tô nem aí para o que vai dizer. Eu não sou Zé ninguém. Sempre quis o teu bem. Sempre fui teu amigo. Acreditei em ti. Esse teu jogo pra mim não dá. Te procurei, tu não tava lá. Já conheci esse teu blá blá. Quando eu precisei, tu não tava lá. Contigo eu nunca falhei. E nesse teu jogo algum dia eu ia me cansar. Assim tu baixinho, baixinho, baixinho. Isso é Lamba Saia, tá gostando, tá gostando. Deixa a viola, deixa a viola. Tá baile, deixa a viola, deixa a viola. Que lindo, que delícia. Saia ao vivo! Pra cima! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei! Todo mundo com a mão pra cima aí que eu tô gastando! Isso é Lamba Saia ao vivo pra vocês! O caça-gente da lambada chegou, bebê! Lamba Saia! Tu quer complicar novinha pra quê? Não vê que eu já tirei o pé? Eu já não quero mais saber. Não tô nem aí para o que vai dizer. Eu não sou Zé ninguém. Sempre quis o teu bem. Sempre fui teu amigo. Acreditei em ti. Esse teu jogo pra mim não dá. Quando eu te procurei tu não tava lá. Já conhecesse teu blá blá. Quando eu precisei tu não tava lá. Contigo eu nunca falei. E desse teu jogo algum dia eu ia me cansar. Assim tu dar baile, dar baile. Assim dar baile, dar baile. Eu não caio na tua, não, eu não vou ser teu. As vidas me dar baile, dar baile, dar baile. As vidas me dar baile, dar baile, dar baile. As vidas me dar baile.